paixão. Desce mais um, menino. Isso é desejo. Te amar. Hoje eu vou ter que tomar uma. Uma, duas, quatro, cinco, seis. Sei que não vou esquecer porra nenhuma. Mas o dono do bar ganhou um freguês. Alguém tem que lucrar com essa história. Ao menos dois de nós vai ser feliz. O dono do bar e ela aqui já tá com outro e não me quis. Manda mais uma gelada pra minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro. Manda mais uma gelada na minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta. E daqui a pouco eu tô pronto pra outra. Duas, quatro, cinco, seis. Sei que não vou esquecer porra nenhuma. Mas o dono do bar ganhou um freguês. Alguém tem que lucrar com essa história. Ao menos dois de nós vai ser feliz. O dono do bar e ela aqui já tá com outro e não me quis. Manda mais uma gelada na minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta da felicidade que essa filha de uma mãe roubou de mim e deu pra outro. Manda mais uma gelada na minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta. E daqui a pouco eu tô pronto pra outra. Manda mais uma gelada na minha conta. Só os corações apaixonados. Uma mãe roubou de mim e deu pra outro. Manda mais uma gelada na minha conta. E hoje eu tô solteiro, eu tô por conta.